12 Salvador, Bom dia, Gol 1897, cliente da Charge, autorização Guarulhos, Danilo 32. Copio 36 aprovado. Aceitamos. Salvador Guarulhos, nível 360, Fazulo 10, pista 90, curva direita, saída da El Leda Bridge. Controle 120, 18, 5116 no transponder. O transponder 5516? 5116. 5116 transponder, autorizado Guarulhos. O nível 360, a rota é aperto 10. Então decola da pista 10, curva direita na Dael Leda Bridge. O controle 12080, repetindo o transponder 5116, gol no 817. Correto, no portão 01. Chamei pronto. Obrigado. autorizado, chame táxi 3601 no altímetro no 020. Vamos para o footback estacionamento no 8 no 7 no gate 01. Tira imediato gol no 8 no 7. Afirma que. Autorizado imediato, chame para o táxi. O Kenegal no 020. O meio 20, vai tomar para o táxi. No 8 no 7, para não preterir a aeronave da TAM, que já havia solicitado no setor sul do pátio, aguarde um instante para iniciar o push, ok? Após o táxi do mesmo, o senhor completa o push. Vai aguardar então, gol no 8 ou no 7, tá com posição nesse momento. Pode já até coordenar com a equipe de solo, assim que o TAM passar a retaguarda, tá livre o seu push, ok? Ok, muito obrigado. Estou registrando a vinda onde? Ele tá vindo do 9 aqui, que quando o senhor chamou pro push, ele já tava iniciando o push dele, ok? Como a rota é a mesma, ele ia acabar sendo preterido se o senhor puxasse antes dele. Livre o táxi contornando o pátio Uno, Índia e Alfa. Chama no ponto de espera para a decolagem. Pátio Uno, Índia e Alfa. Chama no ponto de espera. Tá 3601. Salvador, bom dia, é o Webjet Whisky Juliette Índia. Bom dia, prossiga, Whisky Juliette Índia. Índia para reporte, do pátio 3 para pátio principal, posição 2. Está livre iniciar no pátio 3, chame para ingresso no pátio principal, Whisky Juliette Índia. Chamará para ingresso no pátio principal. No 817, agradeço a espera, complete o push, chama para o táxi. PNH permanece 1020. Vamos lá para o táxi, no 817. Pode esperar, pronto, está 3601. Está 3601, autorizado a alinhar e decolada 10, vento de 160 graus, meia dúzia de nós. Aqui decola, está 3601. Delta 3601, decolou aos 54, controle em 120.8, bom voo e bom dia. Sim, controle 208, Delta 3601. Controle Salvador, Delta 3601, decolou na DAEL, cruzando 2.100 pegamento. Delta 3601, contato com a decolagem, subindo 360, seria da EL. Subindo ao 360, direto da EL, Delta 3601. Para o táxi 8897, 128 a bordo, alterna Galeão, 3 horas e 50 autonomia. Livre à direita, chama no ponto de espera, pronto para a decolagem, o gol no 897. Tomará. Fusque Juliette Lin, Índia, está livre ingresso no parque principal, portão 2, atento ao gol, taxiando. Ok, Fusque Juliette Lin, descente. Voo no 8-7, autorizado a alinhar e decolar na 10, venta de 1.50 graus, meia dúzia de nós. Autorizado a alinhar e decolar, 5-0, voo no 8-7. No 8-7, decolou ao 5-8, chame o controle em 120.8, bom voo, bom dia. Bom dia, 208, gol no 8-7. iniciar no pátio 3, chamo para ingresso no pátio principal, Mike X-Ray Bravo. Busque o Juliette Índia, qual a posição que vai estacionar, confirma. 3-0, Feira da El, corrigindo gol 1-8-7. Bom dia, subindo para 3-6, na da El, 1-8-7. 3-6-0-1, chame agora o centro, Recife, frequência 1-2-5-1, alternativa 1-2-1-3-3-2-5. Sentido, Recife está presente, 2-6-1-1-2, e a secundária 1-2-3-3-5. 1-2-5-1, secundária 1-3-3-2-5. Secundária 3625, tá no 3601. Torre, Whisky Juliette Índia, reboque finalizado, posição 2, obrigado, bom dia. Bom dia.